Morena bela, pra que você me chamou? E meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, pra que você me chamou? Aqui meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, abra a janela, acende a vela. Morena cor de canela, e pra que mandou me chamar? Morena bela, abra a janela, acende a vela. E morena cor de canela, e pra que mandou me chamar? Morena bela, pra que você me chamou? Aqui meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, pra que você me chamou? Aqui meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, abra a janela, acende a vela. E morena cor de canela, e pra que mandou me chamar? Morena bela, abra a janela, acende a vela. E morena cor de canela, e pra que mandou me chamar? Morena bela, já chegou meu ouro fino no terreiro do patrão que chegou para brincar. Morena bela, já chegou meu ouro fino no terreiro do patrão que chegou para brincar. Morena bela, mas eu me chamei Cardoso, mas eu sou opinioso quando eu chego pra cantar. Morena bela, mas eu me chamei Cardoso, mas eu sou opinioso quando eu chego pra cantar. Morena bela, pra que você me chamou? Aqui meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, pra que você me chamou? Aqui meu ouro fino que veio para brincar. Morena bela, abra a janela, acende a vela. Morena cor de canela, e pra que mandou me chamar? Morena bela, abra a janela, acende a vela. Morena cor de canela, e pra que mandou me chamar?